Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM 1 e 4. Estamos começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e toda Santa Catarina, pela Atlântida, maior rede de rádios do sul do Brasil, e ainda pela internet. Vamos invadir o mundo inteiro pelo atlântida.com.br. Pretinho Básico, oferecimento de Coca-Cola, comemore do seu jeito. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E a torcida da sorte traz celular LG GU 230 mais claro chip por apenas R$32,90 mensais só na Colombo. Faltando uma semaninha pra Copa do Mundo. Saudar a rapaziada do Pretinho aqui, Potter, que boa já tarde, tá boa noite. Com as malas prontas, né, Potter? Quase pronto, tudo que certinho, que falta, né? Colocar na mala? Na verdade, a gente vai ter, a gente ganhou da RBS, né? Quantas isso cuecas acontece? Tu tá levando, Potter? 9. Meias. 6 pares. Ah, vai ser assim a cobertura. Vai ser ter que levar vai cueca. Ser nesse vai ser clima assim, aí. Nesse clima, minha cueca. Minha cueca minha na África vai ser é assim. Ensimesmada a cobertura minha da Copa. Minha cueca serviu num leão. Vai ser o quê, Marcos? Ensimesmada. Vai ser um negócio meio egocêntrico. Ah, e tal, porque isso, minha mochila. É assim que vai ser, então. Vai mais ou menos ser assim. Sou eu lá, né, contando o que eu tô vendo. Tu e os leões. Tanto que a minha apresentação vai ser meio diário do Potter, entendeu? Ah. A gente Potter já sabia daily. Que ia ser meio assim, né, Pedro? Cocô. Uma coisa imaginou, é. Misturei Activia na África do Sul, não vai fazer nada. As coisas assim, vai ser um bar. Na boa, futebol já tem um monte de gente pra falar de futebol, né, cara? Vai ser tudo ente que vai falar. Vou ficar, né, falando, cara, de futebol em Copa do... Aliás, o Drogba tá fora da Copa do Exatamente. Mundo. Exatamente. Não, ainda não, não tá confirmado, né? Não, mas... tá confirmado. A comissão técnica já confirmou e médico que atendeu ele num amistoso contra o Japão hoje o Drogba manhã. Bateu num brasileiro naturalizado japonês. Tanaka. Ou seja, é um loucura. Brasileiro infiltrado lá, caiu Sim. em cima do braço, tá fora da sala. Caramba, isso, tudo aí bem? É a estrela do Dunga. Max Bianges. Sabe que no Twitter, oi, Max, o Kleber boa Machado... Tarde, ah, oi, Max, boa tarde, seja educado. Kleber Machado escreveu assim, hein? Quem é mais... Como é que pode? Não tem ninguém mais largo que o Dunga. O Kleber Machado respondeu, tem o Ronaldo. E aí, Porazinho? Tudo bem, meu. Tudo bem. Certo, tudo cara. Certo. Assim vamos aguardando a estrela móvel, que é a mulher do chefe, né, rapaz? A Rodaica. Mandar um abraço. Posso mandar um abraço? Pode, né? Manda um abraço. Maravilhoso, ótimo cantor, Rafael Ilha. Tá fazendo a produção agora. Rafael Ilha. Ele tá pilhado pra fazer um disco novo, né, cara? É o mesmo pilha aquele do Polegar, né? Tá fazendo a produção da Tarde é Sua, da Sônia Abrão. Ah, que legal. Sempre muito ambicioso. Ele faz a produção do programa. Sempre muito ambicioso, quer alçar voos maiores. Ele fez... um teste para ser repórter da atração. Parabéns, parece que Rafael ele tá Ilha. Bem na pilha. Ele tá pilhado para fazer isso aí, né, cara? Pilhado, maravilhoso. É que ele tem o lado positivo e negativo da jogada, né, cara? De ele ser produtor do... Ele sempre leva uma caneta Bic também pra... E ele não engole desaforo. Não, não, ele não engole qualquer... Engole de tudo, mas desaforo não. Destaques do Clique RBS nessa sexta-feira. Hoje é dia 4 de junho de 2010. Avenida Ipiranga vai ser bloqueada hoje a partir das 9 da noite. Entre as ruas São Luís e Santana, em Porto Alegre, no sentido bairro centro, até a meia-noite de domingo. Até as 9 da noite de hoje, o trânsito fica em meia pista, o que já gera lentidão e congestionamentos ali na Avenida Ipiranga. O que é? Recapeamento? Não, é obras do Demar, eles abriram até uma cratera ali perto do... Desculpa, Maurício, qual a rua? Qual, Avenida onde é Ipiranga, é? Bom Avenida dia, Ipiranga. Porã. Tudo bem? Tá bom, cara, porque eu queria aproveitar... Atenção, pessoal, o Porã vai aproveitar. Eu queria aproveitar e dizer, cara, que tem essa via, uma via muito utilizada pra quem vem da Zona Sul, aqui na Avenida Principal da Vila Cruzeiro. Tronco. Tá? Eu não sei qual é o nome dessa rua. Mas enfim, meu, é uma buraqueira sem tamanho, não tem como andar, passa ônibus, passa caminhão. É lamentável, né, os caras dizem, ó, usem as vias alternativas pra fugir do trânsito. Aí o cara vai usar a via alternativa, o cara quebra o carro, meu. Isso porque... demonstra que a prefeitura não olha para quem precisa de ajuda. As ruas estão esburacadas na Vila Cruzeiro. Eu queria fazer também uma reclamação por a Padre Chagas. Esses dias não tem mais lugar pra estacionar. Lamentável, é, né? Lamentável. Pô, chego ali de carro, não não tem onde botar o carro. Jurerê, Jurerê. R$10 o estacionamento ali do lado, aquele tá barato, geralmente guri. Lotado. Tá barato, R$10 pra ti. O problema é que tá lotado, geralmente. Os decks em Jurerê Internacional também estão lotados, né, guri? Não tem mais espaço pra ninguém. Não, tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Inverno é tranquilo. Ah, bom, que bom. Copos do McDonald's contendo metal perigoso são retirados do mercado. Objetos foram confeccionados para a série especial em alusão ao filme Shrek. Foi detectada a presença de cádmio nas pinturas dos copos. O cádmio é um metal cancerígeno que pode provocar fraqueza nos ossos, assim como importantes problemas nos rins. E o McDonald's está pedindo para as pessoas se desfazerem do copo. Quem já tem o copo do Shrek. E aí leva de volta o McDonald's e recebe os R$2 pelo legal, qual assim, pagou. Legal que é uma coisa pra crianças, né? Tipo, pessoas que não precisam de um cuidado especial. Cara, é criança que não mete a língua McDonald's no copo. McDonald's é a empresa mais perseguida do planeta Terra. Mas é que foi... É sério isso? Não, sim. Copo. Aí tu imagina, se o McDonald's, que é a empresa mais perseguida, se descobre as coisas, imagina que elas não são tão grandes assim. É que o McDonald's vai pra vitrine. Tipo assim, existe uma junta mundial de advogados prontinha pra ferrar com o McDonald's, em qualquer lugar do mundo. E outra junta vão descobrindo prontinha coisas. Pra defender, né? Sim. Óbvio, né? Empresa, tipo, McDonald's e Coca-Cola são as duas maiores empresas do mundo, eu acho, né, cara? Tipo assim, de multinacional. Tirando as montadoras de carro, assim, tira, sabe? Eu acho que sim. As marcas mais valiosas. Eu acho que Coca-Cola é um absurdo, né, cara? Coca-Cola é, tipo assim, tá numa tribo, né? Tá na tribo. Coca-Cola tá na tribo, mano. É verdade. Coca-Cola é isso aí, né? O McDonald's não tem numa tribo, né? Na África. Não tem. Na tribo de Jal, o pessoal não come lá, não. Não? Não, porque é tudo Ital Food, né, Magnata? É tudo o quê? Ital Food. Ital. É, uma comida preparada só com coisas orgânicas, sementinhas de gergelim, aquelas coisas, né, Magnata? É, comida de passarinho. É, comida de passarinho. Muito bom. E essa parece que vai ser a campanha do Twitter. Mensagens sobre presidenciáveis no Twitter atingem 5 milhões de usuários em uma semana. Estudo da empresa eLife contabilizou tweets sobre Dilma, Marina e Serra. Em número de seguidores no Twitter, Zé Serra tá na frente, tem 244.091 seguidores. A Dilma tem 73.397 e a Marina Silva 55.290. Serra se ligou antes, né? Isso só seguidores, mas essa mesma pesquisa mostrou a quantidade de tweets, assim, né, que alcançaram, a quantidade de pessoas, tá bem equilibrado. A Dilma alcança mais gente com tweets, com propagandinha, né? E aí, tu viu da onde que... É que assim, ó, não é só a quem segue a pesquisa. Isso, é que... É o quanto é citado o nome de Dilma Rousseff, isso. José Serra e Marina. Menções, né? Exatamente. Sim. E a maioria dos tweets sai de Brasília. Segundo lugar, São Paulo. É? Sabe? Engraçado isso, né? Brasília sai mais tweet. Ou seja, é tudo plantadinho mesmo. É claro. Tudo... É campanha grotesca. Campanha no Twitter. E atinge 5 milhões de pessoas. Grotesca, né? Não, né? Não sei se. Não, eu digo assim, é uma campanha. Milhões. Tá muito claro que é campanha, não é eu e tu conversando sobre ela. Sim, a maioria é plantada. Mas tem que ser, né? É funcionário público, né? Não, mas aí que tá, olha só, aí tu pensa, né? Atinge 5 milhões de pessoas, certo? Uma propaganda eleitoral de noite atinge. Quantos milhões? 100 milhões de pessoas. Ou mais, aí, pode atingir. Sempre quando for comparar, aí tu vê que a internet ela não muda tanto o mundo assim. Né? Os meios mais, não, o rádio... É a diferença é que na internet tem os caras que são os formadores de opinião. O cara que vai falar com o cara da padaria. Sim, com o cara mais bem informado. O cara o cara que vai influenciar 10 pessoas ao redor dele, entendeu? Não, mas, a televisão também fala, dentro dos 100 milhões, tem todos os formadores de opinião, né? Sim, o horário eleitoral, duvido que o formador de opinião assista, né? Assiste menos, eu acho, né? Talvez. Tem o peso de ser um cara mais engajado. Cara, mas tu um cara tem certeza que o Twitch é o Twitter é um mundo de formadores? Mas não de opinião? Foi aí o grande lance do Obama, não foi o Twitter? Foi o Twitter, mas né? São Obama, outras, né? Proporções nos, não, Estados Unidos. Foi um dos elementos, né, cara? Mas o Obama não venceu a eleição. Não foi decisivo. Não, o que aconteceu foi que ele se aproximou muito mais dos jovens que usavam essa plataforma lá, entendeu? Aproximou ele lá nos Estados Unidos entre. É facultativo mesmo, assim, sabe? Uhum. Aliás, o voto nos Estados Unidos é facultativo, né? Pra todo mundo. Isso aí. Então o jovem não tem obrigação nenhuma. Aqui só entre 16 e 18. Depois é obrigado a votar. Então os jovens americanos quase não iam. E o Obama no Twitter tava todo dia neles ali, né, cara? E Twitter é aquela coisa, tu segue também quem tu não é tão partidário, assim. né? Não quer dizer que o número de seguidor é... Tem gente que pode te seguir porque não gosta de ti. Uhum. Quer saber que bobagem tá escrevendo, sabe? Claro, quer te odiar mais ainda. Mas o trunfo do Obama também foi arrecadar fundos com pequenos investidores. Sim, né? Exatamente. Via internet. Neguinho doava 10 dólares, 20 dólares. Uhum. Né? Foi tanta gente doando que quase metade da campanha do Obama foi com grana de... Aquela coisa, né? Cada um dando um pouquinho, logo teremos um montão, né, Magnata? Pra fechar aqui, previsão do tempo pro final de semana. Nessa sexta, segue o tempo instável no sul do Brasil. No sábado, o tempo começa a melhorar. A quantidade de nuvens diminui com o avanço de ar polar. E no domingo, as temperaturas despencam. Olha só. A máxima não passa de 17 graus domingo. E na segunda, o frio aumenta com possibilidade de geada. Ô, Maurício, tu não pôs nos destaques aí, mas nessa semana a gente deu aqui no programa que em Passo Fundo, né, as pessoas com contas no Banrisul teriam sido lesadas por aquele golpe da clonagem do cartão de... Pegaram na Zona Sul em Porto Alegre. Pegaram lá no Zafari da Tristeza, cara. Um caixa que eu uso assim, ó, pelo menos uma vez por semana. Opa! Aquele do cachê ali, da Rua do Cachê? Da Otto Niemeyer com a Venceslau. Tá, não. Aquele é o Nacional. É, tá. Antes tem um Bourbon ali, um Zafari Bourbon na Otto. Não encosta muito em mim que tá gripado, cara. É, eu sei, eu tô gripado, não vou encostar. E aí, o que que aconteceu? Esses caras botaram o tal do chupa-cabra, que é o equipamento que eles botam pra ler as informações dos cartões. Eles botaram esse equipamento por volta do início da tarde. Aí deu a sorte de um guarda, policial, de um brigadiano. Né? Um policial reconheceu. Chegou lá e viu, oh, tem alguma coisa errada, botaram o negócio aqui. E aí o que que aconteceu? O policial ficou o dia inteiro lá no... Esperando. No super, cara. Esperando os caras ficou voltarem pra pegar. O dia inteiro pegou as imagens das câmeras de segurança e ficou analisando as imagens e achou os caras. No final da tarde, os malandros voltaram ontem lá e entraram em cana, cara. Coisa linda. Dois antes, caras do Ceará. O Gabriel Araújo trabalha no Banrisul, mandou um e-mail rapidinho aqui, esclarece quanto ao cartão com chip não é clonável, tá? O chip não se... Que bom. Não se clona ainda? É, não se clona. Ele tá falando isso. Não, eu tava pensando no tempo verbal, se era não que se clona. Eu tava na maior não se cloneia. Né? Porque a tecnologia presente no cartão é muito difícil de ser copiada. Aí. Muito bem. Tá, mas o que o policial tinha que falar é como é que ele avaliou e viu que a situação estava errada. Ah, é isso, conhece, que tinha que ser espalhado. Né, ele tem conhecimento técnico. Ah, né, diz que é exatamente isso que dizia na matéria. O olho clínico, digamos assim. Deve pro ter negócio, alguma saliência ele maior. Constatou que ele tira... com certeza faz esse tipo de golpe também. Isso é um jornalismo investigativo. É verdade, amigo. É verdade. Homem é preso também. Por decepar dedo do atual namorado. É, decepou, opa, Marcelo. Decepou o dedinho do namorado da ex-mulher, de São Marcelo. João Batista, Santa Catarina, que nos ouve. Uma salva de palmas, auditório. É Santa Catarina que nos ouve. É verdade, Santa Catarina. E o auditório lotado hoje, três pessoas. Muito bom o programa hoje. Tribunal na TV. Chama o tribunal de novo, Marcelo. O suspeito tentou agredir a ex-mulher, mas foi impedido, Marcelo, pelo atual namorado. É verdade. Na confusão, partiu pra cima do atual namorado. É, o ex partiu pra cima. Acertou a mão dele com o facão. Acertou com o facão. Arrancando um dedo. Arrancou o dedinho. Deixando-o pronto para a presidência. E saiu muito sangue. Tem as imagens. Não tem, Marcelo. Tem sim, Marcelo. Não tem, não. Cala a boca, Marcelino. Tem ou não tem imagem? Não tem imagem. Marcelino. Tem as imagens sim, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Motorista dirige nu e é preso após bater em placa de sinalização. Tava peladão, né, Marcelo? Cara, quem aqui nunca dirigiu pelado? É verdade. Eu nunca dirigi pelado, quê? Cara. Nunca? Nunca. Amaciando as partes íntimas, nunca? Não é de jeito nenhum, cara. É verdade, é uma emoção muito grande, né, Marcelo? Dirigindo. Cala a boca, Marcelino. Jovem também apresentou teor alcoólico no sangue acima do limite. O nome dele é Kevin Schlesser. Sim, é o Schlesser, Marcelo. Foi detido ainda nu perto do apartamento que tinha um vizinho. Ele tava fazia peladão, nu perto do apartamento na casa do vizinho. Foi pegar o telefone, alguma coisa, pegar, né? Pegar a vizinha, né? Americano dá tiro acidental nos próprios testículos. Essa doeu, hein, Marcelo? Quem aqui nunca machucou os testículos, né, meu? É verdade. Com tiro acidental nunca, sem querer, né? É verdade. Vitão da bicicleta, sabe? No cachimbo da bicicleta. Nem me fala, amigo. No cachimbo eu machuquei uma vez também. Homem não identificado estava com arma na cintura. É verdade. E o caso ocorreu em Leawood, nos Estados Unidos. Lá é terrível, Marcelo. Lá em Leawood. Chama o tribunal na TV de novo, Marcelo. Tá ruim a audiência. Tá ruim. Tribunal na TV. Na Band. Na Bad News. Cala a boca, Marcelo. Cala a boca. É comigo mesmo. A bad news, né? Olá, bebês. Mano, pra vocês uma lista de palavras e expressões úteis para o dia a dia do torcedor em visita à África do Sul. Ah, importante, boa, cara. Pô, finalmente tu vai ler esse e-mail, né? Tá aqui, nota da produção. Assim, vai ler essa merda quando? Depois da Copa? E aí um palavrão com um acento. Com acento essa palavra, mano. Isso não tem acento. Não tem, eu sempre erro, né, cara? Aliás, na verdade, todo U precisa essa de um acento. Essa palavra é um acento. Né? O monossilábico acabado em U não existe. E, aliás, lembrando que a nossa produção está no, na revista Diário Gaúcho desta sexta-feira. Ah, é verdade. Né? O cara que respira a rádio. Já tuitarei, já tuitearei. Procure a sua. Cara, vamos lá, então. Babelas. Sabe o que quer dizer? Babelas. Ressaca. Opa! E para aliviar, o torcedor vai precisar de um mute. Mute. O que, que é isso? Mute. Remédio. Ah, é importante saber isso aí. É, tu e o Davi Coimbra, pra, né, pra assistir o jogo com o Galvão Bueno na O Davi também. Vai estar tá com umas babelas, né? Pô, e na África do Sul tem ótimos vinhos, né, Potter? Ótimo, é só que é na região da cidade do Cabo, cara. Tu não vai pra lá? Não vai pro Cabo. Sudoeste, assim. Eu vou estar em Joanesburgo, que é... Nordeste, digamos. Mas a cidade não é tão... O país não é tão grande lá, né, assim, não, mas né? Ali eu acho que chegam os vinhos da cidade do Cabo não, até... Não, chegam, né? Mas eu não vou conseguir visitar onde sim, são feitos. O clima, né? Todo só que falta... Vai trabalhar lá, né, Padre? Não vai fazer mas visitação eu vou fazer... em vinícola. Mas é matéria, né? Matéria. Ah, ah, vai ser assim, então. Essa desculpa. Vai ser assim, então. Vai ser assim, vai ser assim. Vai ser assim, vai ser aprendido. Vai ser naquele clima, Joanesburgo, não saiu daqui, daqui ninguém me tira. Não vou visitar. Ah, Bra e Bru, sabe o que quer dizer? Hey, Bra! Hey, Bra! Brother! Exatamente. Hey, Bra e Bru! Broda, cara, sabe da onde que o Desmond tirou o Broda? Hã? John Lennon. Brother? Eu tava vendo ontem, o Desmond é um dos caras do Lost. Cara, eu tô te falando, cara. Não, cara. O John, ontem eu vi um documentário do USA versus John Lennon. Uh-huh. Que é bem legal, aliás. Né? Que é bem fraquinho, como... bem fraquinho. Né? Ah, legalzinho. Vai ser uma... assim então, tua crítica de filme. Não, aí, é cara, um e o John Lennon toda hora fala Broda. E fala Broda igual brother. O Desmond mas do Lost. É de Liverpool, é, né? Brother. Cara, ele catou de lá, né, cara? Mas o Desmond é brother. Em inglês, né? Então, mas. Era inglês, não todo sei. Mundo copia do. Desmond morreu? Não. Marreal. Ele saiu no aviãozinho, lembra? Ah, é. Chips. Chips? É batata chips. Frita? Não, cuidado. Cuidado. Aliás, eu assisti cuidado, um filme... os chips, era aqueles caras das guardinhas de moto. Chips é cuidado. É. Eu assisti um filme anteontem que vai estrear no Brasil agora sexta-feira, chama Kick-Ass. É massa que é também. É do gurizão que se veste de herói e numa das paradas ele tava quase morrendo e falando assim, meu, tantas coisas que eu não fiz, não aprendi a dirigir, não descobri o final de Lost. É. Só que vai estrear no Brasil quando depois, já acabou, teve o final de Lost. A piada ficou velha. Ficou velha. Fica a dica aos exibidores, né? Demorar tanto. E é bem legal, bem legal, bem legal. Bem de repente legal. Muda a piada na tradução ali, não viu o final de Passione. Passione. Passione. Aish. Aish. Tem o mesmo sentido que a nossa expressão de surpresa, tipo caraca. Aish. Ou aquele palavrão, Aish. Né? Caralho, sabe? Aish. Aish. Isso aí é dialeto sul-africano? Oh, são 11 línguas, né? Curu. Isso aqui não é africano e nem é inglês. Eu são as outras línguas. Mas tripa. E a pronúncia é assim mesmo, Potter? Esse Aish, ele até bota aqui, pronuncia-se Aish. Aish. E tá escrito com E. Aish. Uhum. Eita! Eita! Interjeição que demonstra surpresa, usada também como cumprimento. Eita! Eita! Eita, Maurício! Eita! Deita, Maurício! Eu não sou cachorro, não. Laduma! Laduma? Palavra sempre acompanhada de uma exclamação, uma vez que representa aquilo que todo time gosta. Laduma! Gol! Gol, é. Não, então seria Laduma! Ganso! É, vai ser dele, nesse né? clima aí. Vai ser na crítica, assim, a convocação do Bruno. Sex! Sex é sexo. Exatamente. Bom. E é bom. E é bom, sexo sex é bom. Sex e é bom. E é bom é alô. Ah, o telefone vai, e é bom. Ah, e é boa, magnata. E é bom. Sim, sabe? E é bom, magnata. Macy. Como? Macy. É aquela cantora, Macy. Não, é menina. Ah. Sabe? Então, algumas essa palavras Macy, mulher. Daquele preta. Sabe? Então é, eita, Macy. E mulher é vrou, então. Vrou. Essa Macy, vrou. da pele preta. Lá tem um monte, né? Enfim, é isso aí. Gostaria de pedir pro Potter mandar um beijo pra mim, a Cate de Floripa, pra Juliana de Mostadas e pra Jalize de Porto Alegre. Ó, as gurias são espalhadas. Acho que assim, então, mandando beijinho na cobertura. Moderadoras do fã-clube, cara. Pô, legal, cara. Legal. Ah, vai ser assim que só vai ler e-mail do teu fã-clube. Ah, legal, vai ser esse clima, cara. Assim, legal. O fã-clube vai produzir as tuas matérias na Copa. Não, fica legal. Fácil, deixa eu fazer, cara. Deixa eu ser um pouco mais mascarado. Um dos fã-clubes. Ô, Pause, tu viu que morreu o pai adotivo do Milton Nascimento, cara? O que eu tenho a ver com isso? Ele morreu em Três Pontas, Minas Gerais. Três Pontas, já conheci Três Pontas. Aliás, eu tô trabalhando uma parada nova agora lá na minha horta, lá é só tecnologia de ponta lá. Eu imagino. Tô plantando umas coisinhas boas lá. Vai daí, Porã! Vou contar uma piada velha, meu. Piada velha do Porã! Pomadas Amaral, pra você que vive com dor no pescoço. Oba! Essa piada velha vai pro seu Nelson Batista, que é o pai do meu compadre Maguari, que e tava de aniversário. Treinador, né? Baita treinador. Ah, vai ficar nessas, pro... então, de mandando um abraço. Pro pessoal do Mercado Spinelli, ali da Thomas Flores, na, no Bonfim. Cara, eu fui muito nesse os mercado. Caras ouvem a Atlântida de cabo a rabo o dia inteiro lá, né, cara? De rabo? É. Ouvem? Também pro seu Nelson de Souza, o pai dos meus amigos, o Dani e o Juba. Galera aí, gente fina. O Paulista trabalhando pesado, suando, terno e gravata, vê um baiano deitado numa rede, na maior folga. Aí o Paulista não resiste e diz: porra, meu, tu sabia que a preguiça é um dos sete pecados capital, meu? E o baiano, sem se mexer, responde: a inveja também. Mais um, mais um, mais um, mais um. No zoológico, a morte do gorila deixou a gorila deprimida. O atento diretor da divisão de primatas logo percebeu a carência do animal, mas como satisfazê-la? Não havia outra saída. Ninguém tinha melhores relações com o gorila do que o limpador da jaula. Claro. E aí ele mandou chamar o funcionário. Ô, Zeca, você compreende, né, Zeca? Isso aqui é pelo bem da ciência, Zeca. Contamos com você, são R$500, hein, Zeca? Precavido, o rapaz impôs três condições. Ah, não pode ser na jaula, né? Tem que ser num motelzinho. Bom, como é que motelzinho. É, cara? O gorila morreu e a gorila estava muito carente. Aí o limpador da jaula foi a solução chamado, encontrada pela direção lá do zoológico, né? E aí o Zeca... Pediu um motelzinho. Não pode ser na jaula, né, doutor? Ah, tudo bem, tem razão, Zeca. Ah, e outra, né? Vocês não vão deixar minha Maria saber disso, né? Oh, pelo amor de Deus. Tá bom, é evidente. Confia em nós, Zeca. O que mais? Ah, terceiro é o seguinte, eu posso pagar esses R$500 aí em 5 vezes? Olá, pessoal do PB, meu nome é Ari Carlos, tem um táxi na rodoviária de Tramandaí. Quem olha perguntou? Que beleza. Fiquei muito preocupado com essa nova lei da cadeirinha para as crianças. Aí, ó. Mas lendo a reportagem do Diário Gaúcho, onde falava sobre as cadeirinhas, vi que a fiscalização será rígida e que a única exceção serão os taxistas. Então isso deixa todos mais tranquilos, tanto nós taxistas como também os usuários. Como assim, que Ari exceção, Carlos? Mano? Como é assim? Aí é que eu fico preocupado, porque a criança no táxi vai solta. Mas não posso deixar de dar minha opinião sobre essa nova lei, diz o Ari Carlos aqui. Acho que os fabricantes de cadeiras poderiam criar uma cadeira que fosse readaptada a todas as fases de idades. Boa. Um grande abraço, manda um planejamento do Dr. Meira pros taxistas de Tramandaí e um fiadapu pra mim mesmo. Adoro vocês, continue assim. O Ari Carlos, o Carlinhos de Tramandaí. Ô, Ari Carlos, o negócio é o seguinte, cara. Pô, tinha que ter nos táxis. É, né, uma cara? Falha da lei, é justamente essa, né? Aham. Mas por que o taxista não é obrigado a comprar, meu? Pois já. Não, mas aqui... não é muito caro, é R$60. E a partir de quarta-feira agora da começa a fiscalização. Da onde que tem cadeirinha, né, de R$60? Me mostra onde é que tem pra comprar. Reais, cara, então. E a infração gravíssima levar a criança sem a cadeirinha ou no banco da frente, né? Aham. Uh-huh. Eu acho que no táxi os caras entram numas que o pai ou a mãe vão ficar segurando a criança, sei lá. Mas não, né, cara? Pode, cara. Não pode, não Por pode. Exemplo, o Porã tem um filho de 2 anos de idade, certo? Sim. Aí ele pega uma carona comigo, eu não tenho cadeirinha no meu carro. E aí, o que que eu vou fazer? Aí já era, mano. Eu não ponho meu filho no banco da frente nem a pau, eu tenho uma pampa, eles vão todos lá atrás. Não, mas é sério, cara, é preocupante essa sério, lei. É sério, é complicado. É mais uma lei que os caras fazem no Brasil. Ah, depois a gente resolve depois as exceções. Depois a gente vê como é que fica. É, depois a gente vê como é que fica, exatamente. Ah, que droga, né, cara? É, muito triste, cara. Bom, segue aqui então, né? Segue aí, Potter. Desafio para os pretinhos, atenção vocês, prestem atenção. Sou muito fã de vocês, principalmente do Pause e do Almir. E vos mando um desafio. Espero que já não o conheçam e peço que Se algum pretinho conhece, fique quieto, tá? Tá. Não fala nada tá aí. Bom. Não tem muitos hoje. Os pretinhos podem fazer perguntas pra quem... Para quem ler o desafio. E este, as responder somente com sim, não ou irrelevante. Então, sou eu. Tu é o cara importante hoje aqui. Exatamente. Todos os pretinhos têm a chance de chutar, mas 3 chutes é o máximo. Tá. Certo? Então é pra vocês 3 aí. Tá. Tu leu aqui, Maurício? Não. Óbvio, né? Então tu não vale, então. Tá, é só o Porã e Anjos. Aí entra o Almir também. Paulo, chega aí. Marcelo Demente, Marcelino. É verdade. Todo mundo aí. É verdade, vou Dudu, participar. Tá. Dudu, vem participar do teste aqui, Dudu. É isso aí, cara. Só quando não tem ninguém, vocês me chamam, né, cara? Assim mesmo, assim mesmo. Chega nele também aí, pra nós. Adoro, adoro o teste. Adoro testezinho, né, Neyla? Eu parto pra parte, paro pra parte, cara. Pode também, doutor. Obrigado, doutor. Pode também, sim. O D'Alessandro. Eu também quiser. Quero participar. Bueno, assim, alô, tô saindo Duda. Aí. Tô me mudando. Pô, que pô. Tá te mudando, né, Quick? Tô me mudando. Aí, vai na pergunta. Onde é que tu vai gravar onde, agora? Passo Fundo, hein? Vai gravar em Passo Fundo. Em um edifício havia um morador do 7º andar. Tá. Quando chovia, ele subia até seu apartamento de elevador todos os andares, normalmente. Porém, quando fazia sol, ele subia somente até o 3º. E de lá ia a escada. Como é que é? Ia de escada, entendeu? Sim. Tá chovendo, ele subia até o apartamento dele no andar normal. No 7. No 7. Sim. Quando tava sol, ele apertava o 3. Até o 3. E aí ia pra subia escada. De escada. Exatamente. Por que ele fazia isso? Porque ele fazia isso. Porque devia ter uma vizinha gostosa tomando banho de sol em algum lugar no terceiro andar. Matou a charada. Primeiro chute, não, errado. Tem que fazer sim ou não, cara. Irrelevante. Ah, irrelevante. No dia de chuva, ele ia até o 7º andar normal. Isso. E no dia de sol, ele ia só até o 3º. E depois subia de escada. Depois subia de escada. É. Tá, eu já chutei. É. Não, tu tem 3, o Porã tem 3, toda a gurizada tá aqui no estúdio. Aqui. Mas é muito difícil, pô, tem que dar pista. Ele, cara. Esse cara irrelevante, Porã falou, esse ou seja, cara... mulher gostosa, é irrelevante, não é dessa. Esse cara, ele trabalhava no Greenpeace, ele tinha alguma ligação. Irrelevante. Era judeu? Não. Palestino? Não. Putz. Ele era gordo. Irrelevante, aliás, ele era gordo? A religião. Era gordo? Não. Jogava não golfe? Não era gordo. Não, mas viu que eu respondi ele não, ele ouviu né? O pretinho? Sobre jogar golfe, irrelevante. Irrelevante. Ele ouviu o pretinho? Irrelevante. Ele tinha algum problema, coisa chata. Assim, algum calo no pé? Não. Ele rebentou o tendão de Aquiles? Não. putz, cara. E aí, a gurizada aí? Ô, Neila? Eu não sei, Magnata. Eu não consigo pensar em nada. No dia de chuva, ele ia até o 7. Quer abrir o telefone pra ver se alguém sabe da audiência aí? Se alguém sabe aí, quer entrar? Olha, até podemos, cara. 8401-943, desbloqueia a linha aí, Amaral. Por favor, ligue pra cá. 943. Você vai entrar no ar ao vivo aqui. É 5-1, né? Quem tá fora, né? Mas tem que responder o desafio do Potter. É, não é pra mandar beijo, nada mais. Se não sabe a resposta, não liga. Vai ser queimado no ar. Não, agora aí. Linha 1 ou linha 2? É 1. De novo, tá? Havia um morador que tava no 7º andar. Chovia, ele ia até o 7º andar de elevador. Sol, ele ia até o 3º, depois subia de escada. Alô, por que isso? Atlântida. Alô. Oi. Alô, fala aí. Que legal. Desistiu na hora que ia entrar vergonha, no ar, né, cara? 8401-1043. É que eu não trabalho na emissora. 943 é o dial. Alô, Atlântida. Dial. Porto Alegre, né? Alô. Alô. Fala, Xê. Ô, cara, ô, Potter, tu cansei. Fico, não, mais uma chance, três chances. Tá, mais. Terceira. Aí, a última chance. Aí tá próprio, por que a gente não abre os ouvintes falarem? Alô, Atlântida. Alô. Opa, quem tá falando? É Rafael. Fala aí, da onde, Rafael? Alô! Daqui, Porto Alegre. Da onde, Rafael? De Porto Alegre. É foragido? Tem passagem pela polícia, Rafael? Que eu saiba, não. Tá, então tu quer tentar responder o desafio do Potter? Eu quero. Vai, manda. Manda. Ele era anão e em dia de chuva ele usa guarda-chuva pra encostar no 7º, no botãozinho do 7º andar. E aí, como não tá chovendo, ele aperta só 3, porque ele só alcança no 3. Tá não, bom, mas não podia cara. Levar o guarda-chuva pra sempre apertar. Não, dia de sol. Podia. Ô, Rafael! Não. Parabéns! Oi, parabéns, Rafael! Parabéns, Rafael, pela sua ligação você não ganhou nada. Nada. Muito obrigado. Mas, e mais uma vez provou que a audiência do Pretinho é infinitamente mais inteligente que os apresentadores mas do programa. Pode mandar um abraço pra alguém aí, se tu quiser, cara. Pro pessoal dali da penitenciária que passou de repente. Pro anãozinho aí também, um abraço pra ele. Ah, o MC Anão. Rafael. Pô, legal, MC hein? Anão. Obrigado aí, brother! De nada, cara. As ordens. Abraço pra vocês. Abraço. Valeu aí, Rafael. Matou a charada. 27 pras duas. Quem tá mandou a charada foi o Marcelo Melo, tá? Desculpa aí. Muito bom. Tá na hora dos classificados Mello. Do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Mande sua oferta aqui para pretinhobásico@atlantida.com.br. Sou o Derli de Canoas. Ah, o Derli de Canoas. Tô vendendo um Santana 96, 1.8, completo na cor verde. Ah, não gostei. Parece carro de tiozão. Em bom estado de conservação, R$12.500. Motivo da venda, passando por um período de aperto. Caso contrário, sim, não venderia, pois o carro é bom, bom mesmo. Então, eu passei por um período de aperto há muito tempo atrás. E nem por isso se desfez hoje, o Santana. Hoje em dia eu não tenho mais aperto. Arranjou o gurizinho. O Derli tá vendendo Santana 96 verde. O e-mail é derli_medeiros@ibest.com.br. Outra oferta, PBs, meu namorado tá querendo vender a moto dele. Então venho pedir ajuda de vocês para que consiga. A moto é uma VT Shadow. 600 cilindradas, 2003, 23 mil quilômetros, alongador de pedal, cibar, protetor de radiador, águias nas lanternas e nos piscas, gostei das chave águias. Reserva, pneu traseiro novo, chave e mais acessórios. Toda revisada, R$19.500. Alongador de pedal é pra não? É uma boa, né? O AVT Shadow pode ser comprada pelo e-mail analujung@gmail.com. Jung com isso. Jota. Analujung. Jung. Tá. Então, mas se pronuncia Jung. Tem 200 que ler uma letra. Tá. Analujung, gemudo, @gmail.com. Vamos vender, vamos faturar. Tem aí, Almir. Tem os desclassificados do Almir. Vendo casa de praia em ótimo estado, praia muito bonita. Vendo porque a água está ficando um pouco escura. Ah, deve ser aqui então. Local Golfo do México. E-mail para vazamento@aguapreta.com. Mandou Vinícius Nascimento. Pô, de novo. Esse troço aí tá, rindo, tá mas... punk. Como é que o homem consegue chegar à lua e não consegue lá conter o vazamento de petróleo mar, no fundo do mar? É porque o homem nunca foi à lua. Isso aí é a grande mentira do século. 25 pras duas, voltamos em seguida com essa intrigante dúvida. O homem foi à lua? Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. 18 pras duas, estamos de volta com o Pretinho Básico. E agora é hora de falar com o doutor Alceu, porque tem esporte pra falar, né, doutor Alceu? Exatamente, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico. Alabama! Diz aí, doutor Alceu. Ei. Doutor Maurício, tá pegando a miúda lá com o jogador da Copa, doutor Maurício. Mas por que, doutor Alceu? Doutor Maurício, Drogba quebrou o cotovelo. Ele é da Costa Drogba. Do Martins. Tá, então ele tá fora da Copa, Maurício. Não sei. Maurício. Não só sei pode, ainda. Vamos cara, ouvir, alguém que quebra o cotovelo, cara. Falta uma semana mais, né? Porque a próxima fila não joga. Mas é que não confirmaram ainda, doutora Potter. Não chegou o médico lá da Costa do Marfim e disse: atenção, pessoal, o Drogba tá fora da Copa. É, falta uma semana e meia pra jogar, porque é dia 15. A manchete do Globo Esporte é: Drogba fratura o braço e pode deixar a Copa. Bah. E foi o brasileiro naturalizado japonês, né, doutor Pedro? Como é que é o nome dele? Tanaka? O Panaka. Abre, é o Panaka? É o Panaka. É, estão chamando ele de Panaka lá na costa. Começou do Começou a brilhar a estrela de Dunga. Que coisa, hein? Notícia do Globo.com, tá? Hoje de manhã, Tu tá ouvindo que programa, Pedro? Não, só deixa eu falar. O amistoso aconteceu na manhã no Brasil, mas na tarde lá na África, né? Correto. E hoje de manhã todos os sites estavam Drogba como fora da Copa, correto, tá? Mas notícia agora do Globo.com, com uma lesão semelhante à de Drogba, o Lan da lateral Alemanha, esquerdo da Alemanha, fez parte da seleção da Copa em 2006 e brilhou, né? É, fez uma baita Copa. Exatamente. E o Michel Felipe Bastos lá torceu o tornozelo, doutor Potter. Pelotas nos ouvindo aí, deve estar triste. Exatamente. E causa uma apreensão lá no treino das pernas. É que é difícil, que óbvio, a gente não é isso, mas dificilmente não acontece alguma coisa, cara. É. Porque é um período de muita tensão, além do mais, sabe? O atleta ele tem que estar tranquilo, assim, sabe? E a pré-copa tem essa tensão de lesão, cara. Sabe? De um hoje treino. O Kaká deu entrevista coletiva, né? Dizendo que os caras perguntaram como é que ele se sente sendo um líder dessa seleção. Ele chamou toda a responsabilidade mesmo pra ele, dizendo que esta seleção tem vários líderes. Líderes técnicos, líderes de tudo quanto é jeito, né? Cara que organiza realmente... festa. Não tem festa, né? Não tem mais festa na seleção. Sem Adriano, sem Ronaldinho Gaúcho. Não, é, o Robinho gosta. Tá, o Robinho tá meio isolado, parece. É no Brasileirão, o Grêmio ganhou e o Inter perdeu mesmo, perdeu ao natural. Pra quem tava apreensivo com a chegada do Filipão, os gremistas estavam indignados. Ah, não, o Filipão não... Boa notícia, o Filipão não vem. Fecharam com o Portaluppi. Tem o Renato Portaluppi. Falei... não jogou de novo, D'Alessandro. Sim, por isso perdemos, né? Por isso perdemos de novo. O que homem com a banda velha, D'Alessandro? Mas ele tá fazendo tratamento separado porque tava muito fraco. Meu amigo. Mas tava uma merda. Não gosto de falar isso em público. Eu tenho ética, mas eu tava atacando porra nenhuma. Ah, mas o Corinthians não tá melhor que o Internacional? Tá melhor sim. O Corinthians tem 5 vitórias e 1 empate no Brasil. Ah, ótimo. Tu viu aonde o jogo do ontem? Porana. Mas deve ver mais jogo do Grêmio, né? Sim. Ah, tá na casa do Porana. Olha, o Grêmio fez de tudo ontem pra empatar com o Atlético, né? Cara. Mas conseguiu, sem metade do time, ganhar. Uma vitória importante aí. Já tá a 1 ponto do G4. É, e a 2 da zona de rebaixamento, né? É uma loucura isso aí. E no final de semana é a última rodada, né, doutor? Isso aí, tem o Grêmio contra o São Paulo, o Inter joga contra quem? Palmeiras, aliás. E o Avaí com o Fluminense. O Inter levou o gol do Fernandão, né? Ontem levou o gol do Yarley. E no domingo, no Beira-Rio, tem o Edinho. E ontem o Messi deu uma entrevista dizendo que, se for olhar posição por posição, a Argentina tem os melhores jogadores da Copa do Mundo. O melhor goleiro do mundo é brasileiro. O melhor zagueiro do mundo é brasileiro. E aí eu fico imaginando, cara, se o Maradona ganha a Copa como técnico, né, meu? O que que não vai ser? Vai estar aí pelado lá em Buenos Aires, né? Ah, ele vai voltar para as coisas todas. Peraí, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado aí pelas brilhantes informações. Vai daí, Marcos Pianjas. É, o Almir ajudando o Dunga na escalação. Boa. O Dunga fala pro Almir. Almir, você acha que eu devo convocar o Ronaldinho? Não. Que isso, querido? Pode ficar tranquilo que o Ramires é muito mais jogador. E o Ganso, Almir? Ganso? Desde quando o Ganso joga bola, querido? Só vai bicar as pessoas. Olha, leva o Júlio Baptista, que é esse que sabe jogar muito. E pra reserva do Luiz Fabiano, quem que eu levo, o Adriano ou o Pato? Eu já te falei, querido, que animal não joga, Pato não joga bola. Vai por mim que eu tô ligado nas paradas. O Adriano tá muito gordo, não vai conseguir correr. Tá, e quem que é o Led, então, meu? Grafite, pô. Grafite. Esse vai escrever o nome na história da Copa. Outra do Vinícius Nascimento. Olha, tá. Mandou desclassificado também, ó. Ele gosta bastante do homem. Quer outra estrela também? Depois da convocação ali, teve aquele jogo contra o Grêmio do Santos e depois os gringos não jogaram mais nada. Nunca mais, né? Nem o Ganso e nem o Neymar. E o Neymar se machucou, né? Só volta depois da Copa. E tá meio brabinho, não sei o que, sabe? Ronaldinho Gaúcho, começaram a pedir o Ronaldinho Gaúcho não jogou mais nada no Milan e aí acalmaram. Aí apontaram pro Ganso, pro Neymar. Agora, aí não convocou, os guri baixaram a bola. Mesma coisa. Né? E aí, Porozinho? Mais uma piadinha, né, velha? Piada velha do Porã! Apoio! Salão de beleza Marieta! Lava, descolore e hidrata sua bochecha! Oba! Descolore a bochecha. É, fica legal a nova moda. É, o negócio do buço, né? Também tem, né? Um dia o homem bêbado chegou em casa às 2 da manhã. A mulher dele já... Deixa o pessoal, essa piada não é baseada em fatos reais. Não é autobiográfica. A mulher dele já esperava com um cabo ou de vassoura. Ou é biográfica não autorizada. Não, porque eu não chego bêbado às 2, eu chego mais tarde, entendeu? Na verdade, é uma biografia não autorizada por Porã, que é a melhor. É verdade. É porque o Porã não lembra de muitas coisas. Então tá, daí um dia o homem bêbado chegou em casa às 2 da manhã, a mulher já tava esperando com o cabo de vassoura. Ele bateu na porta... E diz, a minha força, Mariquinha! Eu não abro, não! Foi justamente o que a Mariquinha disse. Eu não abro, não! Mas, meu amor, eu tô aqui com um buquê de rosa pra mulher mais linda do mundo. Ah, agora sim. A minha força, Mariquinha! Eu não abro, não! Menos de um minuto depois, a Mariquinha abriu a porta e disse: seu mentiroso, onde está o buquê de rosas? Ai, onde está a mulher mais linda do mundo? Mais um, mais um, mais um, mais um. O bêbado chegou em casa às 3h40 da manhã. A mulher falou: ó, por que que tá chegando essa hora em casa? Ela foi o único lugar que eu achei aberto. Ela pegou o relógio e começou a esfregar na cara. Tá vendo aqui? 3h40, são 3h40. Ele virou pra ela e disse: pode comprar que tá barato, tá barato, como tá barato. A mulher falou: onde tá o carro? Ah, passei lá no pedágio e vendi. Mas como foi isso? Ah, quando eu cheguei pra passar no pedágio, a moça disse: 3h30. Saí do carro, bati a porta, meti a mão no copo e gritei: vendido! Ai, cara, tu fazia muito bem piada de bêbado, porra. Bom, incrível, porra. Não, não tem mais legal, porra. Tem uma aqui, porra. Tá, então tá, tem uma aqui. Dois amigos se encontram depois de 10 anos e começam a conversar. Pô, e aí, porra? Como é que tá aí, meu velho? Como é que tá essa vida aí, cara? Ah, velha, casei, separei, já fiz a partilha dos bens, velha. Tem as crianças, porra, como é que ficaram as crianças? Ah, o juiz decidiu que ficariam com aquele que recebeu mais bens. Putz, cara, então eles ficaram com a mãe, então... Não, ficaram com nossos advogados. Quem mandou foi o Marco Frasinato Wolf. Um empregado das linhas aéreas Ansett da Austrália, que por acaso tinha como último nome gay, pegou um avião recentemente para usar a promoção de voo grátis para empregados da empresa. Entretanto, quando o senhor gay tentou pegar o seu assento, ele viu que estava ocupado por um passageiro que havia pagado a passagem para estar naquele voo. Então, para não criar qualquer problema, ele simplesmente escolheu um outro assento. Só que um outro voo da Ansett Linhas Aéreas, do mesmo aeroporto, teve problemas mecânicos. Os passageiros desse voo estavam sendo remanejados para vários outros aviões. E algum desses passageiros foram colocados no voo do senhor gay, e todo mundo que estava com uma passagem grátis perdeu a preferência. Os funcionários da Ansett Linhas Aéreas, com uma lista desses passageiros não pagantes, entraram no avião para remover esses em favor dos passageiros que haviam pagado a passagem. Claro, o nosso senhor gay, que não estava no seu assento, como você deve lembrar. Então, quando a funcionária abordou o passageiro que estava no assento do senhor gay, perguntou ao passageiro: você é gay? O homem timidamente assentiu que era. Ah, é? Então ela pediu: então você tem que sair do avião. O senhor gay, que ouviu o que o oficial disse, tentou resolver a situação. Você pegou o homem errado, eu sou o gay. Isso causou um terceiro nervoso passageiro que falou: diabos, eu também sou gay. Eles não podem nos chutar a todos. A confusão se estabeleceu enquanto mais e mais passageiros começaram a gritar que a Ansett Linhas Aéreas não tinha direito de remover os gays dos, cara, seus voos. Parece aquele filme demais, aquele filme da banda lá. Aquele filme, cara, que tem a... Quase famoso. Tá caindo o avião, cara, eu sou gay! Mas isso que é uma história real, aí o avião, né, não cai. Assim, a Ansett Linhas Aéreas recusou a comentar sobre o incidente. Mas eu acho que é uma história do... É uma brincadeira. Com certeza. Acho que Arnaldo Jabor, cara, tem um... Jabor, tem. Ou a Marta Medeiros. Marta Medeiros. Carlos Drummond de Andrade também escrevia muito sobre... Saramago, cara. Esse é demais. Saramago, é o Potter. É o Potter agora? É, sou eu. Aulas de inglês, né, cara? Boa! Sim. Até porque agora eu dei agora uma, foi. Forcei, né, pra... Deu uma forcejada. Lá, you're improve your English. Vamos tentar ver o que é, tá? Vamos lá. Você vem muito aqui? São cantadas? Não, cara. É frases que tu precisa usar no inglês, dia-a-dia, que, né, é uma das línguas mais usadas na África do Sul, exatamente, né? Exatamente. Ah, mais usada. No mundo, né, Marcos, também. Né? Mas também pode ser cantada também, viu, Marcos? Pode ser? Pode ser. Cantada do Potter! Apoio! Em inglês. Motel Fundo, pra você que fez, que foi trabalhar e acabou fundo. Como é que eu vou fazer inglês, assim, com tom de voz, cantado? Assim? Vamos lá. Olha, exercita. Do you have a map? Do you have a map? Você tem um mapa? No, why? I just getting lost in your eyes. Eu fiquei perdido nos seus olhos. No seu olhar. Tá bom esse inglês, hein, Patrick? Tá bom, né? If you were a drug. Você é uma droga? Não, se você fosse... Se você fosse uma droga... No começo teve um quase imperceptível. É condicional, né? E o cara que não é nativo. Não pega, né? Inglês do Harley. If you were a drug. De novo, vê o quase imperceptível if. Ah, agora ficou claro. Se você fosse uma droga, I Eu teria uma overdose. Exatamente. Ah, I have had. Desculpa. Como? Eu sou um ladrão. And I'm here to. Eu tô aqui pra roubar seu coração. Bah, o Potter vai descer no aeroporto falando isso lá. Ah, ali. Com certeza. Pra onde é que tu vai, Potter? Joanesburgo primeiro? Ah, vai ficar só em Joanesburgo. Só ali, vai ser só ali. Ah, vai ser né? Assim, é não, vou pra Durban também. Onde? Durban. Ah, vai só pra. Vou conhecer o Oceano Índico. Cara. Ah, é, conhecido como Durban aqui no Brasil. Mais pelo oceano do que pelo futebol. Grandes campeonatos de surf rolam em Durban. Durban, né? Índico lá. Diz que é paradisíaco o lugar mesmo. Diz que é bem. Tô levando sunga, vai fazer 12 graus. Gustam 500, 10 graus. Campeonato de surf. Agora uma pergunta pra ela, mais uma cantada em inglês. Did it hurt when you fell from hell? Você doeu quando tu caiu do céu? É, caiu no céu. Ficou did. Just a little bit. Botou o verbo lá no final na forma normal, né? Boa. Muito bom, hein, Potter? Demais. Não, tá errado isso aqui. Did you hurt when you fall? Olha, ele tá corrigindo. Atenção, pessoal. Potter tá corrigindo o inglês. Sabe quem é que vai cair no trote do Duda Garbi hoje? Agora, mano. Quem? Tata Pimentel. Daqui a pouquinho, já depois da brilhante intervenção de Marcos Pimentel. Só vou falar aqui pro pessoal adquirir o Diário Gaúcho TV. Além do Maurício Amaral, tá ali na revista, tem também. Um abraço pro meu bruxo, Mauri Grando, que é o autor da coluna, onde eu apareço ali, humilde. Aí tem também os gostos, Atuitado, viu? O hobby e a mania do Fiuk. Qual é a mania do Fiuk? A mania tem que ler. Mania pra descobrir qual é a mania. Né? Diário Gaúcho TV nas bancas do Rio Grande do Sul. Isso aí. Antes do Duda, cara, mandar um grande beijo pra minha mamãe, que amanhã tá de aniversário, a dona Valdeci. E pro meu querido magnata, meu sogrão, Joel Freire, que tá de aniversário hoje. Boa! Magnata, abre teu olho aí, magnata. Piadinha pra terminar. Fala. Piadinha? Claro. Piadinha. Piada! Não, o bafão que deu com o presidente da África do Sul, ele descobriu que o filho de uma das mulheres dele, que ele tem 4 mulheres, né? Sim. Já começa uma sala de... O filho de uma das mulheres é filho do guarda-costa dele. E o cara apareceu morto. Costa. Cara, e além disso, ele tem 4 mulheres e uma namorada. Então, um vendedor ambulante oferecia numa cidadezinha do interior um maravilhoso remédio. Todo dia eu tomo uma colher desse remédio. Todo dia eu tomo uma colher. Já vivi 300 anos! Todo mundo correu pra comprar, né? Aquele remédio milagroso. Só foi quando um outro negociante esperto resolveu desmascarar aquele charlatão. Chegou num garotinho que trabalhava junto com aquele vendedor que se intitulava ter 300 anos. Perguntou pro molequinho: ô, rapaz, que história é essa aí? Esse teu patrão aí já viveu 300 anos? Fala, porra! Não tenho certeza! Só trabalho pra ele é 120. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o apresentador da TV Com, Tatata Pimentel. Alô? Quem fala? Eu não tô ouvindo bem. Me diz o que tu queres. Aqui é o Gêio, instalado, tudo bem? Sim, diga. Tá dando assim, meu, sou muito teu fã, sabe? Ô, meu, assisto sempre, tipo, Café TV Com ali. Sim. E eu já vi, meu, que tá um cara, tipo, que manja tri-bem das coisas, instalado. Sim, e o que tu queres? Eu gostaria de tirar algumas dicas, assim, que tu me desse meio que uma aula de etiqueta, instalado. Porque eu sou um cara, meu, que tô precisando de algumas dicas, instalado. Tá, mas acontece que agora... Eu tô trabalhando, eu tô na televisão, tu vai me telefonar outro horário de manhã, tá? Mas que horas é melhor assim, Tatá? Até o meio-dia, tá bom? Mas eu poderia só perguntar umas 2 ou 3 coisinhas assim? Não tenho tempo, meu filho. Mas é só... Eu passo trabalhando o dia inteiro, até... eu já tô saindo, inclusive. Mas eu quero só umas dicas todas lá. É, pois é, mas eu não tenho tempo, eu já te disse que tu vá ao Senac, lá eles têm todas as coisas que tu queres. Mas eu queria, assim, tipo, umas dicas de um cara, tipo, fino, tá lá, como tu, tipo... Como é que eu posso pedir, tipo, a Jennifer de uma maneira educada, tipo, de etiqueta da Lara em casamento, meu? É, pois, mas não é comigo isso, isso não é da minha especialidade, tá? Mas tu não é um cara que, tipo, auxilia a galera, tipo, eu sempre vejo seus programas, tá, tipo, dando eu dicas, sei, tá lá? Eu sei de tudo, mas é que eu trabalho, eu passo o dia inteiro lá no morro da RBS, entende? Mas... Esse que é o problema, eu já tô saindo, já tô almoçando, já tô saindo. Já tô almoçando? Tá. Tadada. Não, Tadada, é o seguinte, meu, tipo, eu não tenho muitas condições, tá ligado? E o pior cego é aquele que não quer aprender, tá ligado? Não, mas eu tô te dando uma direção, te formar no SENAC. Lá eles têm todos esses cursos que tu queres. Lá é com turma, é tudo, eu não tenho só tempo de fazer isso que tu queres da minha parte, tá bom? Mas tu acha que tu, tipo assim, ó, tu não é muito mais que o SENAC, tá ligado? Mas eu não tenho tempo de fazer isso. Cara, tá? Eu queria só umas dicas, tipo, rápidas, telefone, assim, da lado. É, não é, isso é sério. Mas como é que eu posso me comportar da lado? Tipo, se eu na casa da gente. Eu passo o dia inteiro lá em cima, tá? É, já tô saindo pra trabalhar, tá bom? Tá, óbvio, tá. Esse aqui é um trote do Pretinho Básico. Tá aqui bom. Quem tá falando é o Duda Garbi. Eu sei, menino, eu tô te entendendo. Eu só tô dizendo, tá, é, já resolveu-se então tudo, né? Mas vamos se matricular no SENAC. Acho que todos aqui não têm educação, é isso? Não tem nenhum, e não presta. O grupo esse não presta, já disse até na televisão. Mas um beijo pra vocês todos, queridos. Obrigado, Tatata, até mais. Um abraço, tchau. Querido Tatata Pimentel, apresentador da TV Com no Rio Grande do Sul. E mestre completo. Mestre completo. É, tá ganhando madeirinha do SENAC também. Poliglota. Né? É, maravilhoso. Professora, adora. Organiza como ninguém uma festa, uma boa festa. Tatata é classe, cara, classe total. Por isso que o Jason tá ligado, foi pedir conselhos pro Tatata. 2 da tarde, até que o oferecimento foi de Coca-Cola, comemore do seu jeito. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E a torcida da sorte traz celular LG GU230, mais claro chip, por apenas R$32,90 mensais só na Colombo. 6 da tarde, tem mais pretinho, um pretinho que vai ser emocionante, amigos. Vai ser eu, tu, Davi e o Pianjo. Não, vai ter uma galera. KG, porque o Porã tá mal. E vai ser emocionante porque a gente vai se despedir desse menino que saiu do Alegrete. Não querem que eu volte, né? E tá escrevendo a história dele na primeira Copa do Mundo, Potter. Eu venho nesse programa nem que eu esteja morrendo, cara. Cara, esse programa das 6 da tarde vai ser emocionante, você vai chorar muito. Vai ter família. Vai ser demais, Potter. E depois do programa nós vamos fazer o quê, Luciano?